Quer saber? É agora ou já. Mesmo que ela resista e diga não, insisto sim, mando meu plá e digo venha cá. A hora é decisiva, eu partirei pra ofensiva. Vou declarar-me aquela moça de andadura tão lasciva, sem mandar recado e sem remeter missiva. Olá senhorita, muito encantado, perdoe-me atrapalhar o seu passeio. Venho carente para colorir teu dia, trazendo como presente uma rosa e um galanteio. Passo a passo, você vai deixando um enorme rastro de encantamento. Permita-me sentir esta magia que move intensamente o meu alento. Peço que ceda-me os minutos do seu tempo, não me abandone ao relento. Sofro de paixão aguda e preciso ser curado. Atenda o pedido do seu fã número 1, por ti obcecado. Se as oportunidades vão e vêm, que programamente é só pensar que posso. Esse é o momento certo para eu desabafar e dizer que o que sinto é um troço. Juro que não sei o que, que eu faço, por onde começar? Me desculpa pelo embaraço. Desde antes de anteontem, acompanho e admiro a formosura. Tu já viraste obra-prima e minha cabeça guarda com apreço a sua gravura. Veja bem, a troca de olhares é constante, ó doçura. São nossos hormônios trabalhando na loucura, nos atraindo e pedindo que a gente logo se una, para que eu possa tocar nesta boca tua a luz dela bela luna. Conhecê-la melhor, saber de ti cada minúcia. Nenhuma outra garota me passou tanta fidúcia. Chega de solidão, chega de tropeço e tombo. Conforto é mais bem que um peito com um rombo. Por favor venha pra perto e me aqueça. Quero que tua pele junto a minha me fortaleça. Mulher como você tem que ser tombada com toda certeza, pois nada se compara à sua fineza. Conclusão, tu és patrimônio da natureza. Mulher como você tem que ser tombada com toda certeza, pois nada se compara à sua fineza. Conclusão, tu és patrimônio da natureza. Não diga que companhia você já tem, porque eu sei que no momento você está sem ninguém. Formamos um belo par, fique comigo, eu tô sozinho, meu bem. Olha que fundo nos meus olhos e para eu sorria. Me dê sua mão, porque a partir desse segundo tu és minha guria. Revelo que ficava inseguro, só que me livrei do medo. Suando frio com ansiedade eu esperei, contando cada dedo, para poder me aproximar levemente, mas o azar ia na minha frente. Feito um sujeito chato e insistente, porque toda vez que eu já estava decidido e pensando, hoje com ela eu fico. Sempre tinha um gavião querendo te ganhar, fazendo uso do seu afiado bico. Algumas vezes cheguei a pensar que uma ave dessa de rapina iria carregá-la, mas ainda bem que não conseguiram ludibriá-la. Morria de ciúmes, hoje vivo em perfeita quietude, respirando o odor feminino do seu perfume e te fazendo mimos a miúde. A figura da sua pessoa não me deixa mais inibido. Quanto mais olho pra você, mais eu me sinto atraído. Seus trejeitos lúbricos provocam minha libido. Oh, que surpresa, defelibatica, tu vens e me abraça. Tudo que eu queria, ao pé do ouvido, sussurra e faz graça, você me arrepia. Oh, que surpresa, defelibatica, tu vens e me abraça. Tudo que eu queria, ao pé do ouvido, sussurra e faz graça, você me arrepia, você me arrepia. Mulher como você tem que ser tombada com toda certeza, pois nada se compara à sua fineza. Conclusão, tu és patrimônio da natureza. Mulher como você tem que ser tombada com toda certeza, pois nada se compara à sua fineza. Conclusão, tu és patrimônio da natureza. Mulher como você tem que ser tombada com toda certeza, pois nada se compara à sua fineza.